Muito bem. Eu trouxe um assunto de suma importância para o corpo de Cristo, que fala sobre maturidade espiritual. Então eu quero te convidar neste momento a abrir a sua Bíblia e vou dizer para você já ficar com ela na sua mão. Como escola dominical, nós vamos usar bastante Bíblia agora à tarde, ok? Então eu te convido neste momento a abrir no livro de Efésios, no capítulo 4. Esse texto do apóstolo Paulo nos traz uma descrição muito interessante a respeito de algumas características que nós vamos tratar aqui daqui a alguns minutos, né? Nós vamos estar discutindo item a item daí, mas nós vamos ler agora no capítulo 4, os versículos 14 e 15. Vamos lá, todos acharam? Amém? Diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Muito bem. Como eu disse, né, o nosso assunto de hoje, nós vamos tratar sobre maturidade espiritual. E o apóstolo Paulo trouxe alguns tópicos nesses versículos que nós lemos, se você prestou bem atenção, alguns dos tópicos desse versículo. Ele está falando de um problema, né? Quando nós falamos de maturidade, nós temos que fazer uma autoanálise, nós precisamos analisar a nós mesmos e a situação que nós enfrentamos. Então, o primeiro ponto onde começa o problema que Paulo estava levantando, Paulo estava dizendo o seguinte, né? Não sejamos mais como meninos. O que isso quer dizer? Quando Paulo está fazendo essa recomendação, ele está dizendo assim, olha, muitas vezes nós somos como crianças. Aí você diz assim, ah, mas Jesus disse que nós temos que ser como crianças, né? Mas Jesus disse que nós temos que ser como crianças no quê? Na inocência, na nossa sinceridade de coração, na pureza dos nossos atos. E não em algumas atitudes que nós tomamos, né? Às vezes a tecnologia não funciona. Nós temos que tomar cuidado quando somos crianças, né? Muitas vezes nós tomamos algumas atitudes em que ser criança não é uma coisa muito legal, né? Se a gente der uma analisada ali, se você for fazer uma análise meio geral nesse quadro, você vai ver que ali foi destruído em nome da arte, né? Em nome da criação artística, do espírito criador, né? De arte, as crianças com um pequeno balde de tinta, tem pessoas que botam os filhos nas faculdades para treinar artes e pintura, né? Não precisa, é só dar o balde de tinta na mão deles que está resolvido. Mas ali foi perdido uma TV, ou quase perdido uma TV tela plana, né? O carpê foi para o vinagre, um sofá, tem mais alguns brinquedos, fora que vai ter que dar um banho nesses dois aí para limpar de algum jeito muito especial, né? Então, quando Paulo está falando disso, de que nós somos crianças, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Muitas vezes, diante de Deus, nós fazemos algumas melecas espirituais, que Deus olha para a gente e vê isso aqui, ó. Deus deve botar a mão na cabeça e falar assim, ai eu, né? Deus não fala, meu Deus, né? Ele é único. Ele fala assim, ai eu. Que fizeram essas crianças, né? Esses meus filhos, essas criancinhas que eu tenho lá, andaram pisando na bola. Né? Então você imagine, e às vezes a gente ainda faz a cara igual aquele maior ali, né? Achando que fez uma grande obra de arte, né? Que todo mundo chega assim, olha espantado e diz, nossa, eles ficaram surpresos com o que eu fiz. Eu sou um gênio, né? Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes como crianças. Essa é a recomendação de Paulo. Outro ponto que fala que nós somos inconstantes, né? Paulo falou isso, não sejais meninos inconstantes. E o que é ser inconstante? Inconstante é uma coisa muito interessante. Hoje você está muito bem, você está exultante, você está alegre, você está abraçando todo mundo. Aí amanhã cedo você acorda, como a gente diz, né? Acorda virado. Você dormiu atravessado, com o pé descoberto, né? Tem várias expressões. Então você um dia está bem, outro dia está mal. E daí a sua vida vira uma gangorra, né? Sobe e desce. Tá? Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está bom, amanhã está ruim. Né? Então nós somos muito inconstantes. Nós temos mudanças de humor muito contínuas. Né? Então nós temos que tomar um cuidado muito sério com isso, porque isso aí nos leva a tomar decisões. Né? Todas as vezes que estamos tomando decisões, nós estamos nessa luta, né, contra o bem e o mal, contra o certo e o errado. Então nós precisamos estar avaliando continuamente a nossa situação. Eu preciso olhar no espelho hoje e dizer assim, hoje eu estou um purgante. Você já consegue fazer essa análise? Você precisa que alguém chegue para você e bata as costas e dizer, cara, hoje você está insuportável. Alguém já disse isso para você? Para mim já disse. Mas é muito melhor se eu tivesse percebido isso antes e conseguisse contornar isso. Essa inconstância ia ser muito menor e muito menos prejudicial para mim. Seguindo o versículo, ele ainda fala que nós somos muitas vezes levados em roda por todo o vento de doutrina. Aí você pergunta, o que é isso, né? A gente é influenciado por tudo que é tipo de coisa. O Marcel, na pregação de domingo passado, falou um pouco sobre isso, né? A respeito da onde que a gente está investindo o nosso tempo, se nós estamos correndo atrás dos jumentos, né? Ou se realmente estamos cuidando das ovelhas. Eu achei muito interessante essa figura, que o indivíduo foi para o céu e na hora de prestar conta, né? Ele prestando conta, o cara falou assim, nossa, você gastou 7,4 anos da sua vida apagando e spamando o seu e-mail. Bom, para aqueles que não são muito familiares com a tecnologia, né? Vamos esclarecer uma coisa. Spam é lixo da internet, né? São propagandas inúteis que a gente recebe por e-mail, né? Toda hora que você está abrindo seu e-mail, aquele monte de propaganda e divulgação e publicidade, inútil, que não serve para nada. Já pensou uma pessoa gastar 7,4 anos da vida apagando spam do e-mail? Gente, que inutilidade! Alguém enganou, disse que isso era uma coisa importante. Né? O Marcel falou muito sobre isso domingo passado. Será que às vezes nós estamos sendo enganados, né? Levados em roda por ventos de doutrina que dizem, não, esse é o caminho, essa é a solução. E a pessoa dedica anos da sua vida correndo atrás daquilo e de repente ela descobre que ela se frustrou, que ela só perdeu tempo, que ela foi enganada, seduzida por uma mentira e foi, que é um rapaz ali, 7,4 anos da vida dele por uma coisa inútil. Inútil. Precisamos fazer essa análise, né? Se não estamos fazendo isso de vez em quando. E Paulo ainda fala, né? Enganados por homens que induzem ao erro. Aqui cabe um alerta para a igreja. Paulo tratava muito disso com a igreja. Cuidado com quem vocês estão ouvindo. Cuidado com as mensagens que vocês recebem. Aí você pode falar assim, nossa, mas ele é um pastor, né, tio? Ele fez ITQ. Não, mas ele fez ITQ, ele fez CTM, ele fez sei lá o quê, né? Fez tudo que é coisa, que é sigla por aí. Não, mas ele está na igreja há tantos anos que a gente conhece. Como que a gente tem que verificar isso, né? Nós temos que fazer uma análise bem detalhada da situação. Então, às vezes, a gente é enganado por uma situação que nem aquela ali. Você já viu a expressão trocar gato por lebre? Para qualquer pessoa descuidada que passa ali, olha que coelhinhos lindos! Vou levar todos para casa. Mas tem um indivíduo meio perdido no meio ali que não é bem aquilo que deveria ser, né? Eu usei essa figura porque ela é mais, vamos dizer assim, mais singela, mais bonitinha. Podia ter usado, né, como a palavra Paulo mesmo fala, como lobos vestido de ovelhas. É, o Paulo é um pouco mais severo nessa forma de expressar, né? Eu achei essa figura bem típica, bem característica, porque a mensagem que você vai receber muitas vezes, ela é bonitinha assim, ó. Olha que meiguinho, não foi assim que Jesus disse, não é assim que Deus falou. Quem disse isso? Quem disse isso? Satanás, Lúcifer, ele disse isso. Não é bem assim, deve ter sido uma voz sedutora, eu não consigo nem fazer, né, nem chegar perto dele. Aquela voz sedutora, não, ele era, não é assim. Bobinho, não é assim. E transforma as verdades de Deus em mentiras dos homens, né? E querem que as pessoas engulam e de repente a pessoa levou para casa aquele coelhinho esquisito ali, né? Ele não gosta de cenoura, aquele coelho ali, tá ok? Ele come ratinhos e outras coisas assim. Então, esses recados de Paulo nos levam a fazer uma análise sobre a maturidade. E eu queria começar fazendo uma análise sobre alguns tópicos a respeito das características da imaturidade. Uma das características da imaturidade é a incapacidade de receber alimento ou doutrina sólida. Né? É a mesma coisa que a gente quiser pegar o Nicolas agora e dar um prato de feijoada para ele comer. E eu acho que, por mais que ainda deixe, né, faça uma carinha assim, vai ser meio indigesto para ele, né? A Fernandinha também, apesar que ela está comendo um bichinho ali, mas esse bichinho é próprio para isso, tá? Não se assustem. Né? Mas a incapacidade de receber alimento sólido ou doutrina sólida é uma das características da imaturidade. Aquela pessoa que faz 45 anos que está dentro da igreja e toda vez que faz o convite para aceitar Jesus, a pessoa levanta e vai para frente. Faz 30 anos que ora por ela pelo mesmo problema. É, faz 40 anos que a pessoa está ali e ela continua tratando das mesmas deficiências cristãs na vida. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Se nós ainda continuamos, mesmo depois de tantos anos, precisando de alimento básico em nossas vidas, nós precisamos acordar e ver se nós não estamos com atitudes ou características de imaturidade na nossa vida. Isso não permite que a gente amadureça. Isso é muito sério. Quando a gente ainda se ofende por coisas básicas, né? Ah, o irmão não me disse paz. Ah, pronto, já vira cara, já tô de mal com a igreja, não vou no culto hoje porque o irmão, né, não me deu paz do Senhor, então eu já estou, o irmão acho que não gosta de mim. Gente, isso é característica de maturidade. A doutrina sólida nos faz ser fortes às situações. Ela nos dá, como diziam os antigos, nos dá sustância. Sabe o que é sustância? É que alimenta, é o suficiente. Quando eu leio essa palavra e eu entendo, eu me alimento dela. Quando vier a luta no dia seguinte, eu estou pronto para enfrentar e aquilo não me abala. Amém. Eu não sou abalado por coisas simples, por ofensinhas, né? Por probleminhas e discussões. E em casa, quando sou afrontado, já cai de joelhos aos prantos. Ah, Deus! Né? Suporta a dificuldade com a cabeça erguida. Isso é gente que se alimenta de doutrina, de alimento sólido. Pode falar, tio. Eu lembro de uma vez uma reunião, falando que lembro, que estavam reunidos discutindo sobre o vizinho do óleo. Porque gastava, gastava muito óleo. O problema era o furo do vidro. Pelo amor de Deus, o evangelho está menor que o furo do vidro. E as almas se perdendo, né? E as pessoas precisando ser ungidas e abençoadas, mas o furo do óleo, do vidro do óleo era. Imagina. Gente, isso demonstra o nível de maturidade de um conselho de uma igreja. Né? Você imagine os membros, o que estão se alimentando. Oi? Então você fica assustado de ver, mas é simples. Paulo já explicava isso. Paulo está explicando isso aí. Falta do quê? Doutrina sólida. Alimento consistente da palavra. É isso que nos leva à maturidade. Então nós temos que ser extremamente cautelosos com isso aí. Isso é característica da imaturidade. Outra característica. Constante necessidade de ensino e cuidados. Eu já falei um pouquinho antes sobre isso, né? Aquilo lá que todo dia você tem que estar ensinando a pessoa. Olha, não se ofenda se alguém não te disser paz. Né? Olha, se alguém não falar com você, não é porque a pessoa não te ama. Nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente com os novos na fé. Né? Pessoas novas na fé acabaram de entrar na igreja, se converteram. Então, elas ainda estão sensíveis. Né? Elas ainda... Tivemos uma experiência muitos anos atrás, eu ainda era líder dos jovens. E teve um rapaz, eles se converteram. Gente, olha, que conversão maravilhosa daquele. Era um casal. A esposa dele sofria, era perturbações, era endemoniada. Ela foi liberta, foi curada na igreja. Esse rapaz tinha um amor tão grande pela palavra, pelo evangelho, por Cristo, que ele queria até, quando ele se converteu, ele queria beijar a mão da gente, porque ele achava que nós éramos todos santos. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu não sei se ele estava enxergando errado ou a gente estava bem santo naquela época, né? Mas isso nos preocupou tanto, porque, gente, pensa na responsabilidade de alguém estar olhando para a tua vida e dizendo assim, puxa, tua vida, olha, você é a pessoa, eu vejo Jesus em você. E de repente você pisar na bola. Que chato, hein? Então essas pessoas que são novas na fé, elas vão estar olhando para a gente dessa forma. Eles vão estar olhando para você que falou, ministrou uma palavra, colocou a mão na cabeça dela para orar. Ela vai estar te tratando como santo, ungido de Deus, como o próprio Jesus Cristo. E essas pessoas, elas têm essa necessidade desse ensino e cuidados. Mas alguém que já está há tempos, né, que já está caminhando com Cristo há muito tempo, eu não me surpreendo muito com isso, porque os próprios discípulos, né, tio, andavam com Jesus já há tanto tempo, e Jesus falava uma parábola, né, e eles estavam lá, aí chegava Jesus no canto, Jesus, o que o senhor quis dizer com esse negócio? Jesus devia botar a mão na cabeça, vocês estão tanto tempo comigo e não aprenderam nada ainda. Está difícil de entrar nessas cabecinhas duras, né? É, o senhor que vai sentar na tua direita. Olha, você estava preocupado, senhor, se você morrer para o céu, de quem que é a esposa, não sei de quem, os caras estavam perguntando. Sabe, Jesus ali mostrando milagres, curando enfermos, paralíticos, e o cara preocupado, quem é que ia casar com a mulher depois da morte? Não interessa lá. Pouco preocupado com isso, né? Quem vai sentar do lado meu? Que coisa, gente. Né? Está precisando de ensino e cuidar. Jesus tinha que ficar cuidando dos discípulos tanto tempo. E será que às vezes a gente não tem que estar sendo carregado? Né? Eu vi uma vez um pastor dizendo assim que o maior peso do ministério pastoral não é o trabalho de evangelismo, de pregar o evangelho, né? De levar as almas a Jesus. É de conseguir manter a igreja andando. Sustentando a igreja, levar pela mão. Às vezes carregar nas costas as pessoas que deviam estar andando com as próprias pernas. Então, isso que nós precisamos estar observando. Nós precisamos, né, de já tomar cuidado, né, coisas que não se devem fazer. Uma criança é admissível fazer uma loucura daquela ali, né? De vez em quando a gente vai fazer umas besteiras dessa aí de dar uma olhada no diabo, né? Você já ouviu a expressão dar um abraço no capeta? Tem gente que acha bacana, não? Chegar bem pertinho do abismo. Nós já vimos isso aí, que molecada vai brincar com o diabo, né? Pensava, vamos brincar com o diabo lá, vamos fazer umas artes aí com o diabo. Aí, quando o bicho pega, né, tio, socorro, tio. Uma criança assim precisa dizendo para ele assim, olha, cuidado, o jacaré morde. Você não precisa falar isso para você, né? Acho que não tem nenhum corajoso que quer querer tirar uma foto dessa distância ali, né? Eu não ia querer, não, eu estou fora disso aqui, né? Eu estou fora dessa, né? Eu não vou brincar com esse negócio aí. Outra característica da maturidade é a instabilidade na fé. Né? Hoje eu recebi uma palavra no culto, fui abençoado, eu saio daqui, quase saio voando na rua, né? Vai para casa voando. Né? Tá, super-homem, já sai na rua já ungindo gente, distribuindo bênção, receba! E já joga bênção nos outros. No outro dia está acabado, se arrastando. Não levanta da cama, rola da cama, né? Ai, Deus, não estou conseguindo nem parar de pé. Senhor, me ajude. Nós temos assim, nós não somos super-homens, né? Super-heróis na fé. Mas nós precisamos manter constância na fé. Nós precisamos crer todo dia nos milagres de Jesus. E todo dia Ele faz milagres. Mas um dia eu vejo um milagre maravilhoso, enorme, hoje eu creio. Amanhã eu vi um monte de milagrezinho pequenininho, mas eu nem percebi os milagres. Porque eu sei, sou tão estável na fé que eu só aceito milagres grandes. Então eu começo a limitar a ação de Deus no tamanho dos milagres que eu quero. É, então, aí um dia eu estou voando, no outro dia eu estou caindo assim, despencando, né? Eu não consigo parar de pé na fé. Isso é uma característica de maturidade na fé. Outra característica de maturidade é a eterna permanência nos princípios elementares. É aquilo que eu já tinha falado, né, no começo do estudo, aquilo, né? A pessoa está sempre naquela doutrinazinha que a gente aprendeu na escolinha bíblica lá, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo sabe disso. Mas saber isso é um princípio elementar. Viver isso é muito diferente. Viver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida tem muito mais diferença do que só saber isso. O diabo sabe. Tem um monte de satanista que também sabe. Tem um monte de incrédulo que também sabe e fala isso, ainda cita, né, nos e-mails. Cita nos temas dos seus livros mundanos, livros de autoajuda, estão cheios de textos de princípios elementares da palavra. Mas viver esses princípios elementares é um sinal de maturidade. Não só saber disso aí. Ok? Ok, agora vamos para as características que nos interessam. Lá nós vimos o que nós não podemos fazer. Agora aqui nós vamos ver o que nós podemos fazer. Mas antes disso, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Alguém abre para mim 1 Coríntios 3, 1 e 2? Primeira Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2. Eu, porém, irmão, não pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimentos sólidos, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. foi a afirmação de Paulo para a igreja, em Corinto. E aí? Nós falamos, né, que uma das características da imaturidade é a incapacidade de receber doutrina sólida. Esse versículo nos traz a questão. Nós estamos prontos para receber de Deus as promessas dele? Nós estamos prontos para receber de Deus as missões que Deus tem preparado para as nossas vidas? O chamado? Será que nós estamos preparados? Ou ainda estamos nos alimentando do leitinho espiritual? Porque eu vejo hoje muito no ministério, né? Vamos falar em ministério pastoral, que na verdade as igrejas que já existem estão inchando de pastores, né, tio? E as igrejas que precisam estão lá, míngua, sem ninguém. Por que isso? Pô, é mais gostoso estar em casa tomando leitinho na mamadeira, mingauzinho, né, caldinho, papinha, do que estar tendo que se virar e preparar o seu próprio alimento. Preparar um arroz, um feijão, né, dar um ovo, que é fazer a obra, sair de dentro e levar para o mundo essa mensagem. Será que nós estamos preparados para isso? Paulo falou para Corinto, vocês ainda não estão preparados. Eu estou tratando vocês como meninos já há um bom tempo, né, que já deveriam estar prontos, mas ainda não estão. E essa é a pergunta que Paulo deixou para nós. Será que nós já estamos preparados para receber esse alimento sólido que Deus tem para nos dar? Ou nós vamos continuar ainda no alimento básico? Gálatas 4, 1 e 2. Quem achou pode ler. Perfeito. Isso é normal, né? Advogados de plantão aí, estudiosos de direito, sabem disso, é verdade. Criança não tem autoridade ainda para decidir nada da vida dela. Mas vai chegar uma hora que ela vai fazer maioridade. Ela tem que assumir as suas obrigações. Será que nós já fizemos maioridade? Podemos assumir nossas obrigações ou ainda estamos precisando de tutores? Alguém que cuide, diga para a gente o que a gente tem que fazer, diga o caminho, pegue pela mão e leve e segure. Essa é outra pergunta de Paulo para a gente. Estamos preparados para receber o alimento? Estamos suficientemente maduros para tomar nossas próprias decisões como cristãos, como verdadeiros cristãos, como pregadores do reino? Efésios 4,14, que nós lemos no início, né? Só para eu vou aproveitar aqui que eu já está bem na mão, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcias induzem ao erro. Será que já estabelecemos na fé, já herdamos uma característica de maturidade? Hebreus 5,12. Esse eu não tenho. Quem achar, por gentileza? Lembra que eu falei que nós ainda permanecemos nos princípios elementares? Nós já devíamos ser o quê? O que Paulo falou? Que nós devíamos ser o quê? Começo do versículo? Mestres. Mestres. Deus está precisando de mestres. Não dá para ele ficar carregando tanta gente a tiracolo o tempo inteiro. Uma hora precisa soltar. Ninguém cria um filho até os 50 anos de idade para ele continuar sendo dependente, né? E você tem que dar de comer na boquinha, nessa idade aqui, tudo bem. Mas já está ficando grandinho, já começa a ter certa independência. Faz bastante tempo que o Gabriel não ganha papinha na boquinha, né, Gabriel? Faz tempo que a gente não troca a fralda no Gabriel, ele já troca a fralda sozinho. Ah, não, não troca mais fralda, viu? Ele já não usa mais. Então é isso que nós precisamos herdar, essa característica de maturidade. Será que nós já podemos ser mestres? Será que podemos receber o certificado de mestres ou ainda estamos ainda nos princípios elementares? Então aqui vem as características da maturidade. A primeira dela é que nós precisamos abandonar as coisas de menino. A gente precisa abandonar os nossos brinquedinhos de infância. Não estou dizendo que você não possa guardar. Aqui tem brinquedo de quando era pequeno guardado. Beleza. Agora você brinca com eles todo dia? Você deixa os seus afazeres pra... todo dia, opa! É? Deixa os seus afazeres, suas obrigações para ficar brincando com os brinquedos? Sem preocupação com nada? Não. De vez em quando é legal lá tirar o pó, né? Eu ainda tenho brinquedo quando era moleque, agora as piadas já deram sumiço neles, né? Mas tinha guardado por muitos anos. Mas aqui vem, as coisas de menino são as atitudes de menino. Lembra aquela primeira foto lá no começo? Aquilo são atitudes de criança. Eu preciso abandonar aquilo. Tem gente que é inconstante. Com as coisas, já encontrei um monte de gente, né? O tio já deve ter encontrado um monte de gente dizendo assim: fulano, onde é que você anda? Ah, pois é, eu estou meio desviado. Ah, eu não diga, não, mas é, eu vou voltar. Que conversa mole. Vai nada. Isso é coisa de criança. Criança que fala assim. Vocês vão chamar assim? Não, não vou fazer mais. Até você virar as costas. Né? Vai fazer de novo daqui a pouco. Isso é coisa de criança, é natural da criança. Então nós precisamos abandonar isso e começar a tomar atitudes de adultos na fé, de pessoas maduras na fé. Aquelas que entendem o princípio da palavra, que têm compromisso com a palavra, que atendem o chamado, que procuram manter uma vida de santidade, de integridade diante de Deus. Isso é maturidade. É importante que nós mantenhamos isso. Amém? Sim. Abra na palavra em 1 Coríntios 13, 11. Vamos ver o que o apóstolo Paulo recomenda a respeito disso. 1 Coríntios 13, 11. Pode falar, tio. Pode falar. É, uma das coisas que eu vejo, que o menino espiritual, a criança espiritual, sempre tem um grupo da frente. Eu tenho que ter todas as coisas dependentes do espiritual. Eu falo para você do meu espírito, hoje, mesmo, por exemplo, eu tenho. Mas o maior perigo é quando as pessoas, né, adotam o mundo espiritual da fé. Eu não vou deixar de custar a morte para mim. Só o pacamento, que é mais bonito. Ah, não, era só uma tempo. Estou fazendo a mestre da Elaine. A Elaine ora mais. Aquele com ano ora 3 horas por dia. Quanto a isso que você vê, né? Na questão de ser local do da fé, ah, o fulano vai estar pregando hoje no culto? Não, então não vou. Não vou. Não vou porque eu não gosto da pregação dele. Não, e esse não é como aquele que prega. Ele prega mais bonito, ele só prega a bênção, né? Tipo, esse outro só prega só exortação. Eu não gosto disso. Então, como é que foi só bênção? Quando você fala do Deus dela, né? Claro que tudo tem que ser básico. Uma coisa que me preocupa é que eu vejo que tem gente velha dentro da igreja que vive dependendo de uma questão de cristão ao rebote. Sempre arrastado por alguém. Sempre de arrasto por alguém. Se o fulano não for buscar, aquele não vem na igreja. Eu sempre digo, o próximo vem sozinho. Ninguém tem que buscar. Vai buscar. Pode falar, tia. Eu entrei quando eu consegui isso, foi para a gente. Também era o pastor Mário de Castro. Se não era ele, estava pregando. Agora já tem tido da vida. Vai falar? Por que, né? Era bom pastor, né? Mas esse ainda é um pastor que a gente conhece, a gente sabe que era, tinha um motivo. Mas o perigo que é, né, tio e tia, do jeito que acontece isso, o que, que acontece se, por exemplo, esse pastor do viado? Sim. Isolatra, exato. Você esquece de observar a palavra e começa a observar a pessoa. Você vive em função dele. Por isso que Paulo falou assim, sede meus imitadores, porque ele falou o que depois? Como eu sou de quem? Opa! Ele não falou, sejam meus imitadores e parou aí, ponto. Como eu sou de mim mesmo. Como eu sou de mim, porque eu sou bom da boca, porque eu sou sacerdote, né? Pecadores maiores. É, é um miserável. Ele se chamou de miserável. Gente, tão pequeno que ele se achava. Então, quando nós falamos isso, esse é o cuidado que nós precisamos ter de seguir as pessoas. A única pessoa que nós temos que seguir mesmo é quem? Jesus. Por isso que nós não podemos nos apegar a homens e pessoas. Eu vi dentro de, praticamente de berço, né, nasci dentro da igreja, eu vi dezenas e dezenas de pessoas saírem da igreja por causa de um pastor que se levantou, não, porque eu sou contra esse ministério, eu tenho meu ministério, e sai e leva, e o ministério morreu, sumiu, as pessoas se dispersaram, não se sabe onde é que estão essas pessoas hoje, mas o ministério de onde ele saiu está lá. Está aqui, está ali. E aí? Estamos seguindo homens ou estamos seguindo o reino, o evangelho do reino? Estamos seguindo a Jesus, que é quem nós devemos seguir. Essa é a grande diferença. Nós podemos nos espelhar nas pessoas, seguir os bons exemplos das pessoas, ter pessoas como referência, né? Puxa, olha, um homem de fé, um homem de oração, mas não é ele que vai me levar para o céu. Não. Porque a pessoa não é o fundamento da fé. Isso aí. Verdade. O fundamento da fé é Cristo. É o único fundamento. Porque se essa pessoa pisar na bola e escorregar, ela vai prestar conta para Deus, mas eu não vou para o inferno por causa dele, não. Eu presto conta para Jesus. Vamos discutir uma coisa interessante. Por isso, gente, que essa maturidade, ela tem que nos levar a tomar atitudes que são pensadas. Criança não pensa para tomar atitude. Criança sobe em cima da mesa, eu sou super-homem, uhul, pula, né? Gente, quem é um pouco sensato não chega nem perto do abismo. Sérgio, Sérgio, desculpa, eu hoje vi um... Pastor, só o Sérgio, daí eu passo a voz. Ser menino, até, e aprendendo, né, outras coisas, né, e não se dá tanto também, né, como o apóstolo Paulo, lá no segundo seguinte, capítulo 12, versículo 7, que para que não me exaltar pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber o mensageiro de Satanás para me desprofitear a fim de não me exaltar. Acerca de qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E diz assim, a minha graça se basta, para que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em poder de Cristo. Então, é se sujeitar à vontade de Deus, independente da situação. Algumas pessoas Deus vai precisar tratar, vai ter que dar um apertão de orelha de vez em quando, né? Que é para a gente não achar que é o supra-sumo, né? Que é o sumo sacerdote da execução de maravilhas, né? Depois de Jesus é eu. Tem pastor que pensa assim, não, depois de Jesus, Jesus no céu e eu na terra, mas olha que se cuide que se eu for para o céu também, né? Síndrome de Lúcifer é o nome disso aí, né? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, pastor. Foi uma vez, essa semana, foi ontem. Várias igrejas que a gente culto, né, que o pastor chamava para fazer oração na frente e colocava os obreiros para orar. E daí o pastor descia para orar junto. Onde é que estava a fila? Que dúvida, né? No pastor, os obreiros ali, né, de braço cruzado, assim, com aquela cara de bobão, né, esperando alguém para vir orar, e a fila enorme na frente do pastor, assim. Né? Isso é falta de entender o propósito da palavra, gente. O obreiro tem a mesma unção, às vezes até mais, do que o pastor que está falando ali na frente. Porque vai da minha fé, e não é do que ele pregou. Não é, a promessa não está na mão dele, a promessa é de Deus. Ele dá para quem ele quer. Isso chama-se soberania divina. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não precisa dar poder na mão de um homem para que ele se glorie. Sacerdote, pisou na bola, morre lá dentro mesmo, oferecendo sacrifício. Ainda está em pecado, morre ali. Só puxa pela cordinha para fora para tirar, jogar no lixo, bota outro. E ó, se converta, hein? Você vai entrar lá dentro, lá não tem essa não. Não dá para correr não. Só sai com a cordinha. Ou sai em pé, porque estava diante da glória de Deus com dignidade, com pureza de coração, ou sai puxado pela cordinha. Levita, as pessoas que eram preparadas para aquilo, e mesmo assim, de vez em quando, puxavam pela cordinha lá. Você queria falar, querida? Verdade. Não, não cresceu, é criança, né? Vai sair de fora tomando atitude de criança. Se você não pegar na mão, vai atravessar correndo no meio da rua e achar que Deus vai me livrar, né? Dar ordens a teu respeito e, pô, Jesus não abusou disso, então o cara vai e abusa, né? Da fé e vamos usando de maneira errada. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter muito grande, gente. Não podemos basear a nossa fé em cima de homens. Ela não pode estar fundada em cima de homens, tem que estar fundada em cima da palavra, que é a verdade. Jesus é a verdade, então Jesus é a palavra. Então estamos fundamentando no local correto. Nós temos que ter as pessoas como exemplo, pessoas idôneas, com exemplo de vida, mas cuidado! O homem é falho, e enganoso é o coração. Muita gente é levada por aí, sai, monta a igreja para lá e para cá, e a galera vai, todo mundo atrás. Estou dizendo que, né, porque saiu de uma igreja, foi para outra, isso é pecado. Não, eu estou falando qual é o propósito que saiu. Saiu só por causa de ir atrás da pessoa? Está trocando Jesus pela pessoa. Isso é característica de imaturidade. Amém? Todo mundo olhando com a cara de assustado, hein? Não se preocupe. Outra característica da maturidade é cultivar o entendimento. Você pergunta, o que é cultivar o entendimento? É? Vamos abrir em 1 Coríntios 14, 20. Pode ler isso, acho que Que bom, todo mundo achou, né? Deu três jogos e depois... Não, desculpa, então vamos ler o 13 e 11. Quem achou, lê para mim, tia. Daí já lemos o 14 e 11. Quando eu era menina, falava como menino. Sentia como menino. Discordava como menino. Mas logo que cresci, me interessante, né? Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava, eu discordava como menino. Criança discorda de tudo, né? Você fala, não faça, vai e faz. Você fala, faz, não, não vai, não faz. É a criança assim. Sempre discordando da ordem, da orientação, né? Pensa de maneira diferente, né? É inconsequente nos seus atos. É assim, nós precisamos abandonar isso, né? E daí cultivar o entendimento, 14 e 20, 1 Coríntios. Irmãos, não sejais meninos com entendimento, mas sendo meninos. Coisa interessante essa recomendação, né? Não é para ser menino no entendimento. Muitas vezes você vai falar com uma criança de 2 anos de idade, explicar uma situação para ela, fica te olhando assim com aquela cara, é que nem se você falasse com uma coruja ou com um papagaio, né? Fica com o olhão assim estranhado para você, mas na verdade não entendeu nada do que você está falando. Você escutou assim, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Né? Não entendeu nada. Então, o Paulo está orientando que nós temos que ser como meninos na malícia. A criança não é maliciosa, né? Não tem aquela malícia, aquela malandragem. Apesar que as crianças hoje em dia já estão desenvolvendo isso mais cedo, né? Essa malandragem de enrolar os pais, quando quer um negocinho, sabe que se fizer aquela carinha, se fizer aquela carinha de anjinho, os pais se derretem, ó, que bonitinho, ó, então deixa eu fazer, né? Já estão herdando isso, mas em linhas gerais, essa malícia de dominar, de articular planos malvados assim, isso começa a se herdar com o tempo, né? Então, Paulo está falando que nós precisamos ser meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Ou seja, nós precisamos compreender as verdades e colocá-las em prática. Não adianta só ouvir. Tem que praticar. Senão, não serve para nada. Amém? Próxima característica da maturidade, né? Ó, isso é cultivar o entendimento. Nós temos que ser mais ou menos assim, ó. Como crianças, né, na nossa malícia, na nossa pureza, na nossa sinceridade de coração. Mas buscar na palavra sempre a resposta para as coisas. Amém? Outra característica da maturidade é buscar a estatura de Cristo. Rapaz, aqui a coisa é um pouco mais complicada. O que é buscar a estatura de Cristo? Alguém sabe a altura de Jesus aí? 1,70 m? Não, não é nada disso. Ter essa altura física de Jesus. A estatura de Cristo é a gente estar buscando a condição plena da virtude que existia em Cristo. Não está claro ainda. Vamos abrir em Efésios 4:13. Medida da estatura completa de Cristo. Alguém saberia me dizer o que é a medida da estatura completa de Cristo? Só isso? Não deixar de levar por doutrina. A medida do varão perfeito é aquela se tornando um varão perfeito, é você não se inclinar para a direita nem para a esquerda, mas você se centrar e andar em pé. Que mais? Não é tão simples assim, tá, gente? A estatura de Cristo não são 2 ou 3 itens que a gente começa a decorar e a gente faz. Chegar à estatura de Cristo requer se despir de mim mesmo, desprendimento, eu tenho que largar a mão do meu eu, daquilo que eu quero, né, e fazer o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele se negou a si mesmo. Isso é a atitude de varão perfeito, a estatura de Cristo. Nós estamos dispostos a largar o que nós gostamos, tudo aquilo que nós queremos, em favor de outras pessoas? É praticamente você ser um Jesus em miniatura, né? É você entregar em favor de muitos, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, morrer na cruz em favor de pessoas, né, que nem mereciam isso. Será que nós dedicamos a pessoas que nós não merecemos? Que a gente acha que não merece as coisas? É gostoso você dar um presente para alguém que gosta de você, que fica feliz com o teu presente, né, que usa o presente que você deu, né, com alegria. Poxa, satisfatório, você se sente realizado, dá um presente, dá uma camisa para alguém, no outro dia você vê a pessoa usando a camisa, feliz assim, você, puxa, olha que gostoso dar presente para essa pessoa. Agora dá um presente para alguém que pega, olha assim, ah, tá brigando. Tem vontade de dizer, ah, não vai ganhar mais. Não é a primeira coisa que se pensa? Se Jesus pensasse assim a nosso respeito. Pensou se Jesus pensasse assim a nosso respeito? É, exatamente. Pensou se toda vez que nós pisasse na bola, Deus olhasse e falou assim, ah, então tá assim que você quer? Então é assim que vai ser. Pensou se Deus pensasse assim? A gente estava frito. Estava morto, estava ferrado, não tinha chance, não tinha jeito. Tá, mas não tinha. Como saber quem merece? É. Por isso que é desprendido. Eu não quero saber quem merece e quem não merece. Eu faço porque eu faço. Você já é tão deformado, como é que... Justiça própria já não tem mais sentido nenhum. Totalmente falha. Como é que eu quero explicar aos outros se eu não consigo explicar a mim mesmo? A minha fé é manca, mulambenta, né, atropelada, atrapalhada, fraca, e eu quero ficar julgando os outros. Não, mas a sua fé, você tem que crescer um pouco mais. Porque isso eu vou falar que alguém tem que crescer. Se eu estou falando isso, já demonstra que eu não tenho o quê? Humildade. Sou orgulhoso, já estou achando que sou melhor que os outros. Gente, acabou aí, já encerra a discussão. Tem mais que conversar, para por aí. Será que a gente não acha assim de vez em quando no nosso dia a dia? Achar que não, fulano e tal. Você tem que ter pena dele. Você tem que ter pena de você mesmo. Olha no espelho todo dia. Paulo falou, né? Miserável homem que sou. E, ó, era Paulo, né? E o cara já tinha isso, já tinha um espinho na carne que Deus botou lá e disse assim, ah, espera que eu vou dar um jeitinho de você não querer subir no tablado toda hora. Vem cá, quer subir no tablado? Opa, pum, derruba, fica no seu lugar. Por isso que ele teve a capacidade de dizer que é preciso que eu diminua para que Cristo cresça. Foi por causa dessa experiência de Paulo com o Evangelho. Não dá para eu ser grande e querer que Jesus seja grande na minha vida. Deus não ocupa, né, esse, o altar dele, não divide o altar dele com outra coisa. Não divide. Quando o meu coração estiver cheio de mim mesmo, não tem lugar para Deus no meu coração. Exatamente. Enquanto eu não estiver entendendo o propósito, o princípio do reino, que eu não vim aqui para abafar, que eu não estou aqui nessa terra para ser o melhor, para ser adorado pelos homens, né? Para ser enaltecido pelas pessoas, eu estou aqui para cumprir o propósito do reino, eu jamais vou chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Porque Cristo se aniquilou a si mesmo. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Já era a morte mais vergonhosa que tinha. Não chegou nem perto da morte do Michael Jackson, né? Que estão enterrando o cara até hoje. Até ontem estavam enterrando o caminhão. O cara morreu faz 3 meses, estão enterrando ontem. Ô, cara, ruimzinho de enterrar, né? Já, mas vocês estão enterrando aí, o cara morreu, fizeram o funeral e depois tinha enterrado. Não dá para entender. O cara enterraram os pedaços, né? Enterrando um dia no outro. Né? Não sei, não dá para entender essas coisas, né? Mas Cristo sofreu a morte que era uma vergonha para toda a humanidade, que era a morte de cruz. Não tinha honra nenhuma nisso. Será que nós estamos dispostos a morrer da mesma forma por ele? Essa é uma característica de buscar a estatura de Cristo. Ser como Cristo foi. Gente, isso não é para qualquer um. Paulo, que era o cara, já não ousava dizer que era assim, né? Quando ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele falou assim, ó, vocês só me imitem quando eu estiver imitando a Cristo. Se eu não estiver imitando a Cristo, vocês me ignorem e ainda podem me dar uns tapas na orelha ainda, né? Eu estou fazendo errado, pode me chamar a atenção, pode me puxar a orelha. Cuidado com isso, é muito sério, né? Mais uma característica da maturidade, participar nas verdades mais profundas do Evangelho. Complicado isso, né? Filosófico, quase que teológico. Vamos abrir em Hebreus 5,14? Quem achou, pode ler. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Gente, é um pouco complexo essa palavra, né? Mas o alimento sólido é para os perfeitos, ou para, em outras traduções, diz para os adultos, ou seja, para aqueles que pela prática têm faculdades, né? Tem a tradução do pastor, é um pouquinho diferente. Capacidade, né? Exercitada para quê? Para discernir tanto o bem como o mal. É aqui que a gente vive as verdades profundas do Evangelho. Quando eu tenho a capacidade de discernir diante de uma situação que é colocada se aquilo é bom ou se aquilo é mal. E para isso eu preciso estar em plena comunhão com Cristo. Porque pela minha capacidade natural eu não consigo discernir. O homem natural não tem essa habilidade de discernir as coisas certas das erradas. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para ter esse discernimento. É diferente de quando você está sacando a intenção de alguém que está querendo te passar a perna. Isso é uma coisa. Mas quando nós estamos lutando nos lugares celestiais, contra as hostes da maldade, né? Contra as potestades, que essa é a verdadeira luta que a palavra fala que nós temos que enfrentar, aí nós precisamos de discernimento e ele tem que ser espiritual. É aqui que eu participo nas verdades mais profundas do Evangelho. Nós não estamos vivendo o Evangelho nesse mundo secular, nesse mundo carnal. O Evangelho se vive numa outra dimensão. É ali que eu luto, é ali que eu persevero. Aqui eu só sofro as consequências dessa dimensão espiritual que eu vivo. Então, se eu pisar na bola na dimensão espiritual, eu vou sofrer as consequências aqui, parte delas, aqui na dimensão carnal, na dimensão física. Se eu me postar como um guerreiro, como uma pessoa de fé genuína na dimensão espiritual, aqui a consequência vai ser também boa. Eu vou me manter firme, não vou me desviar do caminho em momento algum. Então, isso aí. Essa luta começa dentro de nós. Eu tenho que vencer essa luta dentro de mim mesmo. E ela é constante, né? O espírito luta contra a carne, a carne contra o espírito. E quem que vence? Quem que vence? É para vencer o espírito. Mas vence quem? Quem eu alimentar. Quem eu alimentar. Se eu alimentar a carne vai vencer o espírito. Porque eu estou alimentando a carne, eu estou deixando a carne vencer. Lembra dos bolinhos de chocolate? O bolinho de chocolate do Elon, não é? Isso agora eu entendi porque ele usa jaqueta com o bolso de ninguém. Ninguém viu o bolinho de chocolate, né? Pô, eu não comi mais bolinho de chocolate depois daquela pregação. Poxa. Talvez se eu vejo bolinho de chocolate, está arrependido. Gente, participar das verdades profundas do Evangelho é procurar compreender a importância do Evangelho na vida da gente. Tem tanta gente que vive o Evangelho, é como se estivesse sendo sócio de um clube. Ah, não estou a fim de hoje não. Ah, tudo bem. Ah, não paguei a mensalidade. Ah, tudo bem também. Ah, vamos desligar desse clube também, não tem benefício nenhum dele. Isso não é Evangelho, gente. Evangelho. Na verdade, chama-se manipulação do Evangelho. Né? Eu manipulo o Evangelho conforme a necessidade. Mas eu manipulo quando as pessoas não têm o quê? Aquilo que o tio falou. Conhecimento da palavra. Discernimento. Com certeza. Com certeza. Imagine agora uma pessoa imatura que não tem para assumir mal. Qual Esse é o grande problema hoje, porque o que, que a igreja coloca? Coloca uma pessoa despreparada, o que, que você acha que o diabo vai fazer? Vou dar uma atormentada no culto hoje, só para ver se o cara é firme na fé. Pronto. Uma calha com o culto, levanta alguém que... É, pastor, eu fiquei sabendo um podre da sua vida aí. Nem tem podre nenhum, mas o diabo é mentiroso. E aí? Exatamente. Olha a consequência daqueles que nós colocamos para ministrar no altar de Deus. Sim, com microfone ainda, né? Por isso que o diabo gosta de lá, porque ele fala no microfone, cara. Aparece na televisão, dá nome e tudo, né? Como é que você entrou aí nessa pessoa? Você é falso, mentiroso, faz a mentira. Você acha que ele vai falar a verdade? Aí tem gente que quer entrar pessoa no dia. Não, Leandro. Não é? Na empresa, demônio no seu filho, a chuva do rio, na colheira, lá em sua parte, é um experto em capetologia e demonologia, não tem um fim de discernimento da escritura, não se aprofunda. Eu lembro uma vez quando chegou a pessoa lá em casa, a minha casa tinha ficado em muito. A folha, então, que a cara, vem da água descer pela cara e desce. Por fora. Ah, isso aí é demônio de novo. Não, não. Não, fala na cabeça. Não, a gente não pode mandar o demônio embora. Pegar uma esponja com que boa, passar. Pronto, foi expulsa. Ei, mas não, mas daí, tio, eu tenho uma água ungida. Eu tenho uma água ungida e uma esponja santificada lá nas montanhas do, de Jerusalém. Trouxe do mar de Jerusalém. O senhor passa nessa parede aqui, qualquer 500 reais de contribuição. Mas o senhor pode contar. Não tem discernimento. Vão fazer obra. Em vez de serem abençoadas com frio, eu lá no Silvio tive um trabalho para tratar com a irmã. Não sei quem, em um momento, falou que ela não tinha mais salvação, porque ela não tinha tratado em simplicidade. Jesus, misericórdia. Isso é falta de discernimento da palavra, falta de maturidade. É. Imagine. É esse que é o grande problema, gente. Se a gente não participa das verdades profundas do Evangelho, nós somos chamados para quê? Para anunciar as boas novas. Essa é a missão da igreja. Aí tem uma coisa, não sei se você faz muito tempo. Ah, pastor, eu me formei obreiro. Quando é que eu vou para a obra? Senta aí uns dois anos. Evento bom para ser usado aqui. Ah, pastor, eu já me formei. Quando é que eu vou para a obra? Mas aí tem uma pessoa que me... E vai me levar para a convenção, filho? Não. Mas olha, eu me formei. Está aí. Muita luta, né? O diabo está se levantando quando eu falo, peraí. Não, eu fui chamado para pregar a palavra. Misericórdia.